Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. Este programa é uma produção da Rede Rádio Arte. A Rede Rádio Arte é uma plataforma de intercâmbio de artistas sonoros e grupos de pesquisas sonoras de todo o Brasil e alguns de fora, Portugal, Suíça e Estados Unidos. Este primeiro programa da série é produzido pelo grupo Caxinauá Pesquisas Sonoras, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rádio Arte é um conceito que envolve, em geral, paisagens sonoras, radiodrama, poesia sonora, documentários sonoros. A nossa compreensão de Rádio Arte expande-se um pouco na fronteira do que se conhece por artes sonoras. Artes sonoras é um conceito híbrido que inclui performances, instalações sonoras, como também a música eletrônica e eletroacústica, a poesia fonética e as paisagens sonoras. É com esse universo de fronteiras um pouco indecisas que vamos trabalhar. Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. Um poema sonoro de Alex Hamburger. Desde os anos 80, Alex Hamburger vem desenvolvendo trabalhos de poesia sonora e visual, além de performance e instalações sonoras. E com isso nós... e de felicidade. Ele não vai amassar o caniço rachado. A tocha que ainda fumega. Condenar os maus. Ver sempre o lado bom. Viagem insólita sob paredes de ferro, de Alexandre Fenerit. Foi criado em 2001 no LAMUT, Laboratório de Música e Tecnologia da UFRJ. A peça foi realizada a partir de material documental captado por Tiago Galeta, da Rádio Muda de Campinas, numa viagem de um grupo de estudantes da Unicamp para Porto Seguro, a fim de protestar contra a festa de 500 anos do descobrimento do Brasil. Alexandre Fenerit, compositor de eletroacústica, com doutorado na USP e atualmente professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pessoal do MST está a caminho, o assentamento fica uns 2 quilômetros daqui, o assentamento de Eunápolis. O pessoal está vindo para cá nesse momento. E o pessoal vai decidir depois o que vai acontecer. E não acredito que essa burguesia não considere a chegar os índios quando estavam aqui. Como é que descobriram no Brasil? Os índios não eram gente, entendeu? E eu estou de Porto Alegre. Eu sou Deilton, de Itamaraju, popularista, sou do movimento Sem Terra. Eu estou aqui porque eu acho que no Brasil há essa necessidade de a gente estar lutando por melhor. Eu sou Deilton, de Itamaraju, popularista, sou do movimento Sem Terra. Eu estou aqui porque eu acho que no Brasil há essa necessidade de a gente estar lutando por melhor, por igualdade, por ter respeito às pessoas como ser humano. Polícia militar carregando. Estamos aqui igual ao movimento dos vários movimentos. Polícias fazendo maior covardia com a gente, que isso é uma covardia, não deixa de chegar. Acho que os caras vai parar o ônibus alguma vez. Thank you. 20 do dia 22 de abril do ano 2000, 500 anos do Brasil. Estamos em frente a uma barreira policial. A caminho de Porto Seguro, já desde as 6 horas de ontem, 6 da noite. Alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô, alô. Meus amigos falam que eu tô demais. Certamente ela que me satisfaz. Rádio Muda 105,7. Vim de Vitória, Espírito Santo, vim de carona, entendeu? Vim com ideal, sacou? Vim de carona, tipo pode assim, ir, perdi. Ó o caminhão Vitória, aí, vai atropelar a gente. Pode vir. Ó o caminhão. Desculpa. É, tipo assim. Pra mim chegar aqui, sacou? E entrar e lutar pelo meu ideal, passar pras pessoas o que eu acredito, entendeu? Passar pras pessoas, tipo assim, sei lá, bicho, é aquilo. Pessoal dos mais diversos movimentos, nesse momento sentado na pista, fazendo um som da rodovia que eu nem sei mais o nome. A polícia não deixa a gente passar e o pessoal faz som. Os dois poemas sonoros que ouviremos em seguida têm como base o poema Inscrição para uma Lareira, do Mário Quintana, que está no seu livro Esconderijos do Tempo, e No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, que foi publicado primeiramente na Revista de Antropofagia, de 1928. Produção do Castinal A Pesquisas Sonoras, a leitura é feita por Adriana Ribeiro. A vida é um incêndio. Nela dançamos salamandras mágicas. Que importa restar em cinzas se a chama foi bela e alta? Em meio aos touros que desabam, cantemos a canção das chamas. Cantemos a canção da vida na própria luz consumida. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Introdução à pedra de Rodolfo Caesar, 1989-90. Rodolfo define a peça como uma exploração da sonoridade de blocos de sílex, um tipo de pedra batendo uns nos outros, chutando-os, arrastando-os, etc. Ele compôs essa peça quando fazia seu doutorado na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, e costumava caminhar por uma estrada cheia dessas pedras nos arredores da universidade. Rodolfo Caesar foi o criador do Laboratório de Música e Tecnologia da UFRJ, onde criou também, em 2006, o site Sussurro, a grande sonoteca digital da música contemporânea brasileira. Este programa foi produzido por Caxinauá Pesquisas Sonoras, Mauro Costa, Pedro Albuquerque e Marcelo Lopes. Locução de Mauro Costa, técnicos de estúdio Marcelo Lopes e Pedro Albuquerque. Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio.